Um milagre. Eu precisava de um milagre. Quando os homens não puderam me atender. Um milagre. Eu precisava de um milagre. Quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou. E o milagre vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou. Mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão. Eu vou contar pra todo mundo o que Deus fez por mim. Um milagre. Quando os homens não puderam me atender. Oh, um milagre. Eu precisava de um milagre. Quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou. E o milagre vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou. Mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão.